Salvador, bom dia. O Xanamé 265, ponto de espera, capitão. Xanamé 265, bom dia, Lima, tempo de no zero. Lima, tempo de no zero, Xanamé 265. Salvador, bom dia, tá? 353, ponto de espera pronto. 353, eu ponto de espera, tá no zero. Azul 1401, decolagem 22, controle em 20.8. Salvador, gol 9, tá? O 1865, tem que ter informação Golf na posição 09, autorização para... Brasília. 65, informação Golf, ajuste no 0 no 4. Brasília autorizado via Pedro 197, nível 360. Perfil de saída Arbor 1, após posição Elefa, curva direita após decolagem, pistão no 0. Transponder 5451, frequência do controle Salvador, 120.8. Nível 360, via perto do 17, saída Arbor 1, transição Elefa. Curva direita após decolagem da pista 10, transponder 5451, controle 1208, gol 1865. Gol 1865, correto, portão 9, chama para o pushback, acionamento. Samaria. Do controle de Salvador, acionando identificação, até nível de voo 1.70, ajuste 1.0 no 4, na proa do Sierra Vita 368. Afirmativo 368 da presente e depois ajusta no 0 no 4, passaredo 2229. Passaredo 2229, reporte no unidade descida. Portará mais 2 minutinhos, 3 minutinhos. Canal 9976, seu controle Salvador, sua identificação. Desço para 2.000 pés, ajuste 1.0 no 4, quando tuna. 2.000 no 0 no 4, quando tuna, pode fazer o VR. 30 de autonomia, alternando Campinas, VOV 32.738. 35, obrigado, bom dia. Torre 118.95, ajuste no 0 no 4, morro. Tá, bom, 6225, contato radar, voa nível 380, direto Elefa. 380, voa direto Elefa, o Xanel 6225, obrigado. Centro 3517, chame Centro Recife, 126.0, alterna, 128.8. Obrigado, bom dia, Centro 3517. Boa. Bom dia, 1093, autorização com fim, sentido a Golf. 093, autorizado para Confins, via Pêndulo 21, no nível 360. Perfil de saída Arbor 1, após posição Elefa, curva direita após decolagem, pistão no 0. Responder 5450, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Passaria do 2229. A gente passaria do 2229, desce para 4000 pés, na produção de 368. Para 4000 pés, vamos bloquear o 368, já estamos mantendo a proa do mesmo. A gente grava. Decolado, Israel Leda aí no meio. Na 3153, contato radar na decolagem, subo para o nível 360, direto Leda. Leda na proa, 2229, tráfego de 77 na aproximação, posição de 2 horas, 13 milhas, rumo nordeste, cruzando 15.200 pés para 2.000 pés, um Bravo 737-400. Afirmativo, 737-400, gente. 21, autorizado a colar pista no 020, 30 graus, 039. 030, 030, decolagem. Boa noite, 65 para o Coitibá, que está no mesmo posto de São Paulo. Boa noite, 65, autoridade, chame táxi. Livre de chamar para a parte 200. Nós foi o Serra Vita 366 da presa. 2229-366, gente. Reporte principal. Alfa, quem é autorizado? Reporte ao término. Para reporte ao término, Alfa. Chame Centro Recife, 128.35, alterna 125.1. 62, 1-1, contato radar na decolagem, estou para o nível 360, direto Leda. 360, Leda, 1-1, graças. Chamei 6225 do Chame Centro Recife, em 126.0, alterna 128.8. 260.288, bom dia, o Chamei 6225. É. Solo é o Gol 1865 para o táxi com 176 a bordo, 3:08, confirma a palma. Gol 1865, autorizado táxi para ponto de espera Piscão 10, via Pátio no Taxi Índia, no ponto de espera Chame Torre, em 118.95, ajuste no 0 no 4, um bom voo. Livre táxi, via Índia, Bravo, 14 no ajuste. Ponto de espera 1825, gol 1860. Chame táxi. 3153, chame Centro Recife, 128.35. Alterna 125.1. 2835.25, ou não? Até 3.25. Olha, Salvador, os óculos 500, agora que era nada, parqueada no posto 01, pode desculpar, obrigado, bom dia. Gente, bom dia, Alfianque. 9976, Golf M de Giro. Acima, 10 graus à esquerda, aqui dentro da forma Sancha. Gente, reporte até. Está retornando a proa de estado 9976. 9976, Liso VOR, pista 10, reporte estabilizado. Liso VOR, reportará estabilizado, 9976. Autorizado decolar, pista no 0, vento 0, 2, 0 graus, 0, 3 baixo. A linha aí decola, tá 1 no 0, 0, 1 no 8 mesmo. É a 2 ou 9? Tô siga. Vai, cheque de rádio, vai cruzando 1, 1, 5. Afirmativo. Na faixa do Guarda de Salvador 1-9-6. Gente, 1-1, grato. Para o time 1-0-9-3, é o Galeão alternado, 2:40 autonomia, 1-6-5 a bota. 1-0-9-3, autorizado táxi para o ponto de espera pistão 10, via Pati 1, táxi Índia. O ponto de espera chame torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0, no 4, um bom voo. 14, Pati Índia, 1-2-9-5, obrigado, bom dia. Deixa o controle de Salvador, sua identificação. Esse para 4 no 10, ajuste no 0 no 4, chegada bom. No 865, decolagem 36, controle 1-20-8. Foi 7-8, até daqui a pouco. Pilot Positivo, torceria 229, para 2500 pés, ajuste 10 no 4, livre RNAVE, pistão no 0, reporte estabilizado. Para 2500, 1014 já está ajustado, vai reportar estabilizado na RNAVE. Chame 6211, chame Centro Recife, 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2835251. Motor Salvador, voo 1865, bom dia. Voo 1865, bom dia, contato radar, suborno nível 360, após 2000 pés, direto, eleva. Ok, 2000, direto, eleva, voz no momento. Visual 9976. 9976, torre, 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Torre Salvador, Sideral 9976, bom dia, no sinal do VR. Sideral 9976, bom dia, autorizado pouso, pista no 0, 030 graus, 039. Livre pouso, 910, 9976. Bom dia, mantém o ponto de espera aguardando. Mantém aguardando. Tá passando 366, estabilizando no RNAVE da 10, passaria 2229, totalmente visual. Quente, passaria 2229, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895, até amanhã, senhor. Até. Salvador, bom dia, esse é o passarelo do 2229, está estabilizado na final. 2229, bom dia, número 2, continua a aproximação, informarei para o estalido. Gente, Cardone? Não. Federal 9976, Solos 41, livre táxi, Alfa Kilo, Pátio 3, pretende sinalização no pátio. Alfa Kilo, Pátio 3, saia. Passarei 2229, autorizado pouso, pistão 0, vento 0, 10 graus, 029. Livre pouso, 10, baixado travado, visual, passarei 2229. Chame Centro Recife em 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. no 865. Prossiga na escuta. Centro Recife, 126, decimal 0, alterna, 128, decimal 8. Ok, 260, 288, até já. Descida azul 4958. Cente azul 4958, desce para o nível 050. 050 azul 4958. Direita solo 121-9. Direita solo 219, obrigado, bom serviço. Romeu, até o Romeu Golfo, bom dia, prossiga. Gente, Papa Romeu, até o Romeu Golfo, autorizado o decolagem, comprou o uísque, prosseguindo 500 pés, em coordenação com a torre, 118, decimal 95, sobrevoo cidade baixa, controle 120, decimal 8, o transponder 0121, Papa Romeu, até o Romeu Golfo. Meu Golfo copiado, para o acionamento de decolagem, chame a torre 118, decimal 95, tenha um bom voo. Salvador, bom dia, 2229, da Passarito livrou. Passarito 2229, bom dia, táxi via Alfa Juliette, remota 12. Alfa Juliette 12, obrigado. Da Colo 246, controle 120, décima 8. 08, boa. Controle Salvador, Gol 1093, bom dia. Gol 1093, bom dia, contato radar, subo para o nível 360, após 2 mil pés, gira velha. Aqui vai manter a perfil da saída, para o 360, Gol 1093. Confirmará manter o perfil? Afirmo. Foi sobremodulado, Gol no 093. Gol no 093, vai manter o perfil da saída. Sente. Cargo, confirme. Afirmativo, Colt Cargo, 9000. Colt Cargo 9000, sendo identificação. Desce para o nível 060, ajuste no 014, chegada a Mari. Desce para o 060, 014, chegada a Mari, Colt. Afirmativo, vou em casa da presente, o Colt Cargo 9000. Pega o 9000 aí, nada autorizado? Afirmativo, Gol no 649, desce para 250010, ajuste no 014, Líder Renato, ajuste no 0, reporte estabilizado. 250010, Líder Renato, no 014, Gol no 649. Salvador Azul 4958, desvio à direita, deve estar a formação para o 50. Gente, por quantas milhas irá manter o desvio, Azul 4958? Por 10 milhas, umas 7 milhas no máximo, Azul 4958. Gente, livre de desvio, reporte ao término Azul 4958, é o número 2 na aproximação. Gente, exato. Seria possível voar o 366, daí é o desvio dar certinho para a gente. Sete, voe o Serra Aviso 366 e descida inicialmente para 4.000 pés. Vem voando 366, descendo para 4.000 pés, Azul 4958. Azul 4958, aeronave que o precede na aproximação, posição de 11 horas, 1.5 milhas, cruzando 4.300 pés para 2.500 pés, um Bravo 737-800, com rumo sul agora para interceptar o R-Nave da pista 1.0. O mesmo mantém 2009 ground speed em redução, RC redução para aproximação. Gente, monitora no equipamento de CAS, está reduzindo, Azul 4958. Estabilizado no 649. Ou no 649, gente, complete aproximação, chame torre 18 decimal 95. Aceitando. Ou no 093. Escuta, senhor, 093. Azul 94958, desce para 250010, livre RNAS, pista 1-0, reporte estabilizado. 2.500, reportará estabilizado, Azul 4958. Bono 093, chama o centro Recife, 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 260288, obrigado, bom dia, 093. Yeah. Volte cargo 9000, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 4 na proa de Taza, livre. EUR, pistão no 0, ajuste 10 no 4, reporte estabilizado. Ok, 2014, na proa de Taza, informarei estabilizado, canal do VOR. Gol de cargo 9. Controle, bom dia, Papá Romeu, até o negócio. Papá Romeu, até o meu Golfo, prossiga. Decolou os animais da Comprol e 500 pés, sobrevoa, vai ser bom fim, cidade de paz. Gente, eu pego o meu Golf sob condições visuais, 500 pés, ajuste 1-0-1-4 em Salvador. Eu posto no local de sobrevoo. Confia no transporte que está lotado. Estabilizou, 4958. 7 aproximação, chame 2198, decimal 9. 1895, 4958. Torre Azul 4958, bom dia. Azul 4958, bom dia, continua a aproximação, informarei que está livre. 4958. Solo 56, direita, solo 219. 219. Solo gol no 649. Gol no 649, taxi via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06. Azul 4958, autorizado pouso, pistão 0.0.0 graus 039. Autorizado pouso, Azul 4958. Remetendo devido à mensagem de trem de pouso azul 4958. Gente, 4958, devido a emitir, chegou o controle em 2019. 208. Tony Salvador, azul 4958. Perfil de arremetida, devido à mensagem de trem de pouso na curva final, está prosseguindo para Serra Vitor 363 a 4.000 pés. Gente, azul 4958, suba para 4.000 pés, o ajuste em Salvador 1014, curva à esquerda na proa 320 inicialmente. Aguarde outros vetores. Esquerda, proa 320, azul 4958. A 098, ou Colt Cargo 9000. Colt Cargo 9000, complete aproximação, chame Torre Salvador 198, decimal 95. Torre Salvador 1895, obrigado, Colt. O 4958 necessita de algum tipo de auxílio? Fazer, efetuar a espera para fazer o cheque, alguma coisa? Olha, nosso cheque vai ser rápido, pode ser nessa proa mesmo, precisamos de um minutinho, só dois no máximo, para um teste de trem. Gente, foi o Serra Vitor 366 então. Voando 366 ao 4958. 4958, desce para 2500 pés. Caso necessite de curvas adicionais para ajustar-se ao RNAV da pista 10, está livre. Então, se a gente puder, então a gente voa paralelo agora na proa 290 para poder fazer a curva sobre 266 e se ajustar, pode ser? O Coach 9000 confirmando cargueiro? Afirmativo. Passando Serra, Vitor 366, Azul 4958. Gente, Azul 4958, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. Ajuste instalador agora 1015, para informação. 1015 agora, vai chamar torre, Azul 4958, obrigado. Boa. Salvador, Azul 4958. Ainda negativo o visual, 4958. Seja posição. Tomaremos. Avistou, azul 4958. Azul 4958, autorizado pouso pistão no 0, vento 0 no 0 grau 029. Autorizado pouso 4958. Bom dia, passageiro 2223 na Batalha 2, com a Golf. 2223, um minuto, cópia, abriu para sair da árvore, leva. Salvador, muito bom dia, Sideral 9970, autorização Teresina. Sideral 9970, bom dia, número 2 para cópia, prepare a saída Momo, transição Neninha, aguarde cópia. Para cópia 9970. Passaria do 2223, copia. Copia 23. Passaria 2223, autorizado para a Vitória da Conquista, via rota do plano de voo, nível 180. Perfil de saída Arbor 1, após posição Elefa, curva direita após decolagem em pista 10. Transponder 5512, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Ativo 80, Conquista, decolando 0, curva direita, Arbor 1, Elefa. 5512, chama controle 208, passaria 2223. Passaria 2223, correto, remoto 12, chama pronto, estiver em funcionamento. Já pronto. Solo azul 4958, azul 4958, taxi via Alfa, quilo 43, atento ao balizador, posição prevista 3, Romeu. Alfa, quilo, parte 3, posição prevista 3, Romeu. Federal 9970, copia. Prossiga. Autorizado para Teresina, via Pêndulo 20, nível 3, 20. Perfil de saída Momo, transição Nenim, curva esquerda após decolagem. Transponder 5514, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Para a 9970, parte 3, chama para o pushback, se não me engano. Reportará. Salvador, bom dia, azul 4234, saída prevista, destino Recife. Azul 4234, saída prevista será Cuca, transição Caju, está pronto, copo? Afirmo, 4234. Autorizado para Recife, via Pêndulo 17, nível 350. Perfeito, saída Cuca, transição Caju, curva esquerda após decolagem, pistão no zero. Transponder 5530, frequência do controle Salvador, 120.8. Recife 350, decolada 10 por esquina, você ajuda, presulou no 7, transponder 5530, controle 208, azul 4234. Azul 4234, correto, no pátio 3, chama o pronto, pushback, fundamento. É. Bom dia, é, eu estou falando de remoto da 3 para a ponte 10, 7, 4, 5. Passarei 2223 na escuta. Estimado para início, pushback, estacionamento. Mike X-Ray Echo, no remoto 1-3, autorizado, chame ao término. Hoje, vale ao término. Salve Salvador, bom dia, o Azul 2783, gente da Golf, pode dar conta. Azul 2783, Golf confere, autorizado para Vitória da Conquista, via rota do plano de voo, nível 160. Perfil de saída Arbor 1, após posição Elefa, curva direita após decolagem. Transponder 5525, frequência do controle Salvador, 120.8. Azul 2783, autorizado, Vitória da Conquista, nível 160, saída Arbor 1, transição elétrica, depois conforme rota. Primeira curva à direita, transponder 5525, controle 120.8. Azul 2783, correto, parte 3, chama o pronto, pushback, finalmente. Chamada pronto, pushback, finalmente, parte 3, 2783. Faça esse cheque no seu equipamento rádio, recebo um, um por um. E agora, bom reflexo, vou no 7-5-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- na chegada a bordo. 4-0, registro chegada a bordo de toda a registração agora, 4-0. Passaria 2223, na remoto no 2 autorizado, chame táxi. Boa tarde, pessoal, aqui vai ser o seu interior da...